E parece que ainda está em... Ok. Entretanto, eu vou aproveitar... Entretanto, eu vou aproveitar para informar que existem livros do professor Moacir, do professor Clóvis, da Abrarte, do Merlânio, da professora Julieta Marques, os livros editados pela editora Luz da Razão e que se encontram lá em cima na livraria e disponíveis também para serem autografados pelos autores, se assim pretenderem. Então temos aqui o Ulisses, que vem nos falar de solidão e medo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Já estive ali a falar com o professor Moacir e ele pediu-me, virou-se para mim, bem, desculpa lá ter que ter falado antes de ti, espero que não tenha estragado agora a tua parte. Eu vou ver se consigo dar aqui um jeitinho àquilo que ele foi falando e para ver se a gente sai daqui bem para ir jantar com fome, não é? Porque senão... Muito bem, é do medo, é mesmo de medo isto. A proposta que me fizeram, a comissão organizadora, foi de vir falar sobre o medo e a solidão. E até agora, corro o risco de repetir algumas coisas de que alguns dos palestrantes anteriores já disseram, mas nessas partes eu vou fazer assim uma coisa mais corridinha. Então o medo no fundo, é algo com que vivemos. Já alguém referiu aqui hoje essa nossa forma de viver. E há um medo, há um tipo de medo que nós não vamos abordar, mas vamos falar dele aqui só muito rapidinho, que é um medo resultante das fobias. E há pessoas que estão a olhar agora para aquilo, e enquanto que aquela menina está ali com um sorriso, não é? Outras pessoas olham para aquilo, ai meu Deus, que nojo, uma aranha. Não é? E então as fobias resultantes, nem se sabe muito bem de quê, muitas vezes, nós associamos muitas vezes isso a processos que se prendem com a realização ou com a ocorrência de experiências traumáticas, nesta existência ou noutra qualquer, e resultam muitas vezes então em fobias, que as pessoas muitas vezes nem sabem explicar. Há pessoas que têm medo de insetos, de aranhas, de voar, de sair de casa, portanto há uma quantidade de fobias e de medos que as pessoas têm e que normalmente precisam de ser tratadas psicologicamente, psiquiatricamente e espiritualmente também. Mas este não é o tema que nos traz aqui. Então, vimos falar do medo resultante, para começar, do marketing. O medo é algo que vende e já falámos aqui. Já ouvi falar várias pessoas sobre isso. A questão das armas, por exemplo. Nós somos constantemente bombardeados no nosso dia-a-dia com notícias que é o prato do dia, não é? E a violência e a guerra e a morte e as armas atingiu uma proporção tão grande, essa apresentação, que para nós quase que nem nos tira o apetite. Tanto é que aquilo passa a hora do telejornal, a gente está a comer e está lá o tipo com as tripas de fora e não sei o quê, a gente está ali na boa. Ai, olha aquele coisa e não sei o quê. Portanto, já começa a ser algo normal, não é? A normalização deste tipo de consumo, porque no fundo aquilo é um consumo. Se há uma coisa que nós temos, que são os telecomandos, e que põe à nossa responsabilidade, aquilo que dá nas televisões também é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do consumidor. Se aquilo passa nas televisões é porque vende. ainda por cima em horários nobres. Nós podemos fazer qualquer coisa, não é? Se nós chegássemos ali e mudássemos de canal para algum tipo de televisão ou tipo de canal que fosse mais, que tivesse a transmitir conteúdos mais interessantes, mais produtivos, mais educativos, lúdicos até, provavelmente as televisões teriam que escolher outro tipo de conteúdos para nos oferecer. Portanto, a culpa não é dos meios de comunicação social, a culpa é dos consumidores. E nós somos todos consumidores. É? Então, quando nós consumimos um canal, por exemplo, como a CMTV, com todo o respeito que me merecem, e com todo o respeito que me merece também quem consome esse tipo de conteúdos, está a fazer uma opção. Portanto, está a fazer a opção de consumir aquele tipo de conteúdo de violência. E isto, o medo com que nós vivemos a toda a hora. No ano passado, depois dos atentados em Paris, nós temos tenho uma filha com 15 anos e então a viagem de estudo, agora os finalistas começam logo assim a usar cartola logo no infantário, não é? Mas pronto, uma viagem de finalistas, supostamente lá do segundo ciclo, acabou no ano, vamos a Paris. Na semana anterior ou um mês antes, rebentaram com o Bataclan. Não é? Como é que ficam os pais? Com medo. Portanto, e porquê que ocorrem esse tipo de atentados? Porque gera medo. Então este tipo de consumo, este tipo de conteúdos que nos apresentam, é precisamente para que nós tenhamos medo. Que é para a gente ter medo e não se sentir seguro. Para que seja aceitável, por exemplo, venderem-se armas, que seja legal venderem-se armas, que toda a gente possa transportar nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Que é o caso mais flagrante. Já ouvimos hoje o Clóvis a falar sobre a questão do Brasil também. É normalíssimo andar armado. Ainda não saímos, em pleno século XXI, do tempo dos cowboys. Não é? Só mudou foi a roupa e já não se anda a cavalo, anda-se de carro e mais não sei o quê. Porque de resto é mais ou menos a mesma coisa. Depois disso, resultante de outro tipo de marketing, por exemplo, também, são os lobbies que existem por trás dos mercados da alimentação. Já ouvimos também aqui hoje alguém a falar sobre isto, alimentação. Então, há um surto, neste momento, de correntes e de pessoas que há quase uma tentativa constante de tentar culpar os outros ou fazerem sentirem-se culpados pelo tipo de consumo que fazem. Agora é o leite, depois é a carne, depois é os cereais, depois é porque é o arroz, depois é porque é a massa, depois é porque é isto, depois é porque é aquilo. De caminho, a gente, se fosse a fazer tudo aquilo que eles dizem e não fosse a fazer nada do que dizem, a gente estava a consumir toneladas de comida por dia, litros de água e de leite. Se não fosse leite de vaca, ia ser leite de soja, porque não pode ser leite de boi, não é? Portanto, há sempre uma corrente que contradiz a outra e isto gera, de facto, milhões. Porque, no fundo, em quase todas as equações, no final nós podemos pôr um cifrão ou um símbolo de euro. É a economia materialista. E depois nós espíritas, é muito interessante nós espíritas a forma como abordamos isto, porque nós temos o conhecimento que é um dos nossos princípios básicos, que é a questão da reencarnação. E então vê-se gente a consumir coisas, é claro que no livro dos espíritos, nós encontramos, e faz todo o sentido, que nós devemos olhar por nós, devemos tratar bem o nosso corpo, devemos estar nas melhores condições possíveis para poder realizar a nossa tarefa, para podermos evoluir, por aí fora. Mas, de facto, se algumas coisas nós não pudéssemos fazer, esta vida era uma seca. Portanto, há uma coisa que se chama viver, e viver pode dar muita pica. Não é? Se a gente comer uma coisa, eu não tenho que comer uma coisa só porque é boa. Eu posso comer uma coisa porque me sabe bem. E não é por isso que no fim tenho que me sentir culpado. É claro que eu sei que se entrar em exageros e por aí fora, que pode fazer mal à minha saúde, que pode comprometer a minha saúde. Mas nós nunca vivemos tanto como agora. Aqui há uns tempos ouvi um senhor, um médico, que falava que a gente devia comer como na época do Paleolítico. Impossível. Porque queremos durar até não sei quantos anos, e faz-me lembrar, quando nós olhamos... e a esquecer-se que daqui por algum tempo podes ter um Ferrari, novinha em folha, a estrear a 0 km. Não é? E então a gente agarra-se ao que tem, preso à vida, preso ao corpo, depois nem consegue morrer, não é? Nem consegue morrer, porque fica preso ao corpo, esquecendo-se daquilo que é uma fortuna para nós. Aceitarmos, compreendermos e entendermos a lei da reencarnação não é para qualquer um, muito menos no mundo ocidental. E nós somos uns felizardos por causa disso e abdicamos disso. E então idolatramos o corpo. Continuamos, podemos ver, por exemplo, a questão dos lobbies da cosmética. É? Vendem-se eternos sonhos de juventude, eterna sensualidade, não é? Beleza inatingível. Tudo ligado àqueles estereótipos, não é? Da mulher bonita, magra, depois depende dos gostos. Não é? Há gostos para tudo. Mas as de catálogo são todas iguais. Imaginem que todas as mulheres fossem iguais. A gente andava aí e não sabia qual era a nossa. Não é? Ia ser uma confusão. Ah, porque me traíste. É que a gente nem podia dizer, ah, foi um deslize. Não, opa, enganei-me mesmo. Não é? Outra coisa muito interessante em relação a... Eu acho que todas as pessoas são bonitas vestidas. Vestidas são todas bonitas. Porque quando a gente depois vai para a praia, começa a ver as misérias. Não é? E depois a gente, para ver assim alguém que não tem barriga, que não tem... Para ver a gente... Se aparece um tipo com peitorais, fica tudo assim, meio assim, olhar. É meio esquisito, não é? É estranho. Porque de resto, as pessoas normais são pessoas normais. Não é? E então nós somos bombardeados constantemente com publicidade, com histórias do que as outras pessoas nos contam, não é? Na tentativa de nós nos mantermos lindos, belos, alguns nunca fomos. Pronto, não é? Para sempre. Já para não falar na questão das operações e dos aumentos de mamas e de lábios, enfim. Mas também há histórias para homens, não é? Quando a gente olha para o carro, não é o meu carro, aquela belezura, não é? Para estas linhas e mais não sei o quê, agarrado àquilo. Em casa, entro de chancas, encho o tapete de lama, a minha mulher que sacuda, no carro é que não. Não é? A gente não pode estragar o carro. E então a gente quase que mede muitas vezes a importância da pessoa pelo tamanho do carro que tem, ou pela qualidade do carro que tem, ou pela marca do carro que tem. Há uns anos... Eu sou um tipo que trabalhei em automóveis durante algum tempo e os automóveis passaram a ter para mim uma importância relativa. Para mim o mais importante é que me leve de um ponto A ao ponto B, de preferência sem problemas. Pronto, isso é um bocado chato, a minha mulher não gosta muito às vezes, não é? Porque de repente aquilo já tem para lá os casquilhos a bater, os pneus não estão na pressão correta, às vezes até falha a gasolina. Pronto. E ela tem razão, não é? Portanto, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Mas então, eu tinha um carro de 1990, isto foi para aí há 4 anos, um chasso, não é? À minha medida. E então, trabalhava com um colega, advogado, uma pessoa de quem sou amigo, e então ele dizia-me assim, ele tinha assim um Volkswagen Passat, todo um XPTO, assim com um coupé, muito bonito e tal. Eu até gostava do carro, não me importava de trocar, não é? Mas ele não quis. E então diz ele assim para mim, Fogo, tu não tens vergonha de andar nesse carro? E eu disse-lhe assim, não. Olha, é meu. Paguei-o. O teu é teu. Não é? Não, o silêncio, tal como agora. Ficou na sala, não é? Ficou no ar. Não é? Portanto, o que me interessa, era meu, eu não roubei, não andei a fazer nada, não fugi com ele a ninguém. Que vergonha de quê? Por ser de 1990 e ter 300 mil quilómetros e termos pontos de ferrugem, para mim era exatamente igual ao litro, não é? Então, nós vivemos muito com o medo de não ser aceites, vivemos muito com o medo de ser diferentes e temos dificuldades em assumir essas diferenças. E olharmos muitas vezes porque aquele fulano olhou para o meu carro e achou que não é um carro interessante, que é um carro velho, que devias ter vergonha de andar com isso, eu aquilo pode dar cabo de mim, não é? E confundo-me com o meu carro. O meu carro não sou eu. Não é? Eu não tenho nada a ver com o meu carro. E eu nem sequer sou isto que aqui está. Nem sequer sou isto. És feio. Mas olha, o que é que se pode fazer, não é? Vai, olha, Eu não podia ir para ser assim, não é? Olha, existe a lei de causa e efeito, a gente podia logo fazer ali um tratado, não é? E depois há as questões genéticas e tudo mais. Sou o que sou, não é? Ou estou onde estou, mais corretamente. Estou onde estou. Isso é o mais importante. Dalai Lama, numa viagem que fez aos Estados Unidos, pela primeira vez que foi aos Estados Unidos, achava que os Estados Unidos era um país em que toda a gente era feliz porque tinham dinheiro. Não é? Dinheiro. E então, ele foi lá recebido por uma família com estatuto. E, claro, o Dalai Lama também precisa de vez em quando ir à casinha. E então perguntou lá a senhora, ele descreve num dos seus livros que a família é toda feliz, toda a gente contente, e tal, esta família, de facto, não lhes deve faltar nada. E então perguntou, olha, onde é que é a casa de banho? E ele, é ali e tal. E lá foi. E o Dalai Lama, pelos vistos, tem uma coisa interessante, que é curioso. E o que é que ele fez? Não resistiu a olhar só o espelho, ao lavar as mãos, de abrir o armarinho do espelho e ver o que é que estava lá dentro. E então, ao abrir o espelho, a surpresa dele, aquilo estava completamente cheio de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e não sei o quê. E então ele achou que havia alguma coisa ali que não estava bem. Não é? Pessoas bonitas, a quem não lhes falta nada, ricas e infelizes. Nós estamos todos fartos de saber isso. Não é? O ter não é sinónimo de felicidade. Muitas vezes é precisamente o contrário. Não é? O ter é sinónimo de uma vida muito complicada e muito difícil. Eu digo isto muitas vezes. Há muita gente que joga a raspadinha, ou Euromilhões, ou já nem sei que jogos há, ou a lotaria, não é? E eu digo sempre, não, eu nunca joga e não sei, não jogo, pá, posso ter o azar de me sair. Não é? Porque, de facto, se formos ao Livro dos Espíritos, vemos lá essa questão, qual das provas é mais difícil? Qual das provas é mais fácil? A prova da riqueza é de longe a mais difícil. E, no entanto, nós parece que todos queremos isso. É, nós queremos a coisa mais complicada. E fugimos dos problemas. É estranho, não é? Nós somos uma espécie esquisita. Se por um lado fugimos aos problemas, na curva a seguir parece que estamos a tentar apanhá-los. E então, nós passamos muito tempo, gastamos muito tempo das nossas encarnações na busca da aprovação dos outros. E então isso torna-nos muito, muito inseguros. E quanto mais inseguros nós nos tornamos, nós mais chatos nos tornamos. E quanto mais chatos nós nos tornamos, mais sozinhos ficamos. Portanto, isto agora para fazer a ponte entre aquilo que era o medo e a solidão. Não é? Isto porquê? Porque quando a gente fica assim, fica sem autoestima. E agora fazemos uma pergunta. Uma pessoa que não tem autoestima gosta de si própria? Podem responder se quiserem. Então porquê é que os outros vão gostar dela? Não é? Se eu não tenho a minha autoestima como deve ser, não gosto de mim. Porquê que obrigação tenho os outros gostarem de mim? Se nem eu próprio sou capaz de gostar de mim. E se calhar tenho motivos. Não é? E os outros então muito mais. Então há pessoas que não sei se conseguem ver ali aquela personagem. É um chinês, tem uma já, é Liu qualquer coisa, mas eles são quase todos Liu. Ou li, ou começa sempre por um L. Não é? E tem uma obra espetacular, se procurarem no Google, que é Hide in the City, escondido na cidade. Então usa este tipo de camuflagens. Escolhe um cenário e depois pinta sempre a roupa que traz, às vezes com mais pessoas até, e camufla-se nos cenários por onde anda. E então, às vezes nós gostávamos de ser assim, não é? Quando vem uma pessoa na rua, não é? Vem assim pelo outro passeio e a gente via à distância, olha para ela, ei meu, vou já mudar de passeio. Não é? Se pudesse fazer assim, a gente escondia-se. Camuflava-se, ficava ali quietinho, deixa ver se ela passa. Não é? Mas às vezes não a solução mesmo é fugir. Nós fazemos isso com algumas pessoas. Eu faço, pelo menos, eu só posso falar por mim. Eu não tenho problema nenhum em dizer. Às vezes é um desperdício de tempo. Não é? Para pronto, desculpem lá não ser caridoso. Estou a trabalhar nisso. Enquanto isso, eu continuar a mudar de passeio. Então, este comportamento leva a outros tipos de comportamento. E então, está ali, não é? O rapazinho. O que é que afasta os outros? Quando nós vivemos assim, nesta incessante tentativa de ter tudo e mais alguma coisa, de ser mais do que o outro, ou de ter mais do que o outro, eu uso esta coisa, vocês já vão já pensar a geneira, mas isto não tem nada da geneira. Nós andamos sempre num concurso para ver quem é que é até maior. Não é nada disso. É a maior doença, é a maior dor de costas, é a vida mais complicada, não é? Andamos sempre nesse concurso. Então quando diz assim, ai pá, estou com uma dor de cabeça, olha, espera, nem imaginas como é que... Estou aqui a latejar de uma maneira, não é? Eu estou tarado. Não é? E o outro contrapõe com uma coisa ainda pior. E às vezes não temos um diálogo, temos dois desinteressantes monólogos num concurso. É verdade ou não é? Mano, nós sabemos todos o que estamos a falar, não há problema nenhum. Isto é uma questão de egoísmo. E então isto afasta as pessoas. Outra coisa que afasta as pessoas, já ouvi há bocado a Ana falar nisto também, é a questão da maldicência. Há um ditado lá para o norte que diz assim, nas costas do outro eu vejo as minhas. Também se usa aqui para... É? Pronto. Então é um ditado português, melhor ainda. Se há alguém que tem o hábito, que é profissional da maldicência, é profissional. Quando eu encontrar outra pessoa vai dizer mal de mim. E eu costumo dizer sempre, bem, não me preocupe isso, que digam mal de mim não tem muito problema. Porque se me disseres quem fala mal de mim, eu se calhar vou ficar contente. É? Há algumas pessoas que eu até gostaria mesmo que falassem mal de mim. Porque são tão desinteressantes. São... Enfim, bem, reticências. Não é? Que mais afasta os outros? O julgamento. É difícil nós estarmos a ouvir alguém que está sempre a julgar o outro. E de loucos e de médicos... E de juízes. Todos temos loucos, juízes, não é? Portanto, é uma das nossas competências e que nós exercemos com muito saber, é julgar. Não é? É que nós quase que sabemos quase sempre o que é que se passa na cabeça do outro. E quando é entre um homem e uma mulher? Ou, reformulando, e quando é entre um casal romântico? Isto é de ser homem e mulher, desculpem lá, mas isso já é um bocadinho antiquado, não é? Portanto, entre um homem e um homem, entre uma mulher e uma mulher. Quando eles começam a falar e tal, quando nós começamos a falar, eu diz, ah, e porque eu sei muito bem o que é que tu estás a pensar. A gente pode perguntar, então diz-me. Se calhar sabes melhor do que eu. Não é? Mas são comportamentos que nós percebemos com muita facilidade, não é? Porque nós, quando damos conta, por muito que a gente não queira fazer isto, nós fazemos. Ah, saiu-me. Não é? Outra coisa que afasta as pessoas é o nosso pessimismo. Quando nós estamos sempre num contexto de negatividade, porque nunca está bem. Olha, epá, hoje estava vento. Daqui a bocado o vento para, epá, agora está sol. E entretanto veio uma nuvenzinha, epá, isto agora o tempo está a ficar nublado. E agora já a noite já caiu. Quer dizer, nunca está bem. Há pessoas que nunca estão bem. Quem é que gosta disso? Não é? Depois pergunto, ai, ando sempre sozinha. E eu, pudera. Não é? Pudera. Portanto, aquilo que eu estou aqui a tentar fazer perceber é que o problema está sempre em mim. Quando eu tenho um problema, ele está sempre em mim. Seja ele qual for. O início está naquilo que eu sou. Eu não posso exigir dos outros que façam por mim ou que sejam felizes por mim. Se eu não estou feliz com o puto do tempo que está lá fora, não é? Porquê que o outro... Opa, mas para mim está bom. Para mim está sempre bom. Ah, hoje não está sol. Desculpem, está sempre sol. Por cima das nuvens há sempre sol. Quem andou de avião sabe. Não é verdade? Está sempre sol por cima das nuvens. Então isto é uma questão de perspectiva. Outra é a queixa. Aqueles que estão sempre a queixar de tudo e de todos, não é? O meu patrão é isto, a minha mulher é aquilo, o meu marido é aquilo outro, o meu cão faz cocô na relva, o não sei quê, não sei quê. Opa, a vida é uma desgraça para certas pessoas. Não há pachorra. Depois aqueles que estão sempre a desculpar. Nunca é minha culpa. Eu, desculpar o que é que quer dizer, não é? É sacar a culpa. Portanto, é projetar as minhas incompetências e as minhas incapacidades para a responsabilidade e para as costas de outro. Ninguém gosta disto. Ninguém gosta que façam isto connosco. Ninguém gosta disto. De fazer já é outra história. Outra coisa é nós lidarmos com pessoas que são controladoras, que estão constantemente a tentar controlar os nossos passos. Olha o que é que vais, não faças isso. Olha, cuidado, olha não sei o que é. Olha, agora só tens mais um minuto. Olha, agora não sei o que é. É uma chatice. Isto afasta as pessoas. Outra é as pessoas serem exageradas. Não é? Fui à pesca. Pesquei um... Não é? E depois a mentira, não é? Coxa. E isto o ditado diz, não é? Apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo. Não é? Portanto, apanha-se sempre um mentiroso. Até porque há os mentirosos compulsivos e os mentirosos profissionais que só sabem mentir. E há pessoas que mentem tão bem, tão bem, tão bem, que elas mesmas acham que é verdade aquilo que estão a dizer. Há pessoas que acreditam nas mentiras que dizem. O dogmatismo com que se vive. Qual é o melhor clube de futebol que existe em Portugal? Só dogmáticos. Não é? Este é dogmatismo. Há algum melhor clube que o outro? O que é um clube? O que é um clube? Não, desculpa, não é nada. Um clube não é nada. Não é? Quando um clube são pessoas. Que se existirem as pessoas. Se não existirem pessoas, não existe. O que é uma associação espírita? Nada. As pessoas que lá estão é que fazem parte, fazem aquilo mover. Porque sem elas, zero, não vale nada. Ah, e então nós às vezes apegámos-nos a uma coisa. Né? Ah, e aquela associação está a trabalhar mal. E o que é tomar conta daquilo? Mas de quê? Das pessoas? As pessoas quando virem que tu és controlador e queres fazer isso, vão-se passar ao fresco, meu. E tu ficas sozinho. O que é uma associação contigo sozinho? Zero. Não é nada. Não é? Outra é o abuso do poder. Quando somos abusivos, quem é que gosta de ter um chefe abusivo? Quem é que gosta de ter um professor abusivo? Quem é que gosta de ter filhos abusivos? Ninguém gosta. Portanto, nós sabemos identificar muito bem quais são os caracteres que olhando para os outros, nós gostamos de ter ao longe. Portanto, conseguimos perceber assim qual é o tipo de forma de ser que nós devemos tentar evitar. Se queremos não ter medo e não sermos solitários. Veja-se, por exemplo, o caso dos idosos. A solidão nisto tudo é uma consequência. Acontece porque é assim que nós resulta das nossas escolhas. Quando nós vemos, por exemplo, gente adulta que tem consigo os seus pais, idosos, e que os trata como bebés, que lhes ralha, que não os ama, o que é que está a fazer? Imaginemos uma família destas, um casal, aquela família tradicional. Temos o avô, temos o pai e a mãe e temos os meninos. Os meninos estão a olhar para os pais. Estão a olhar para os pais a tratar os pais. Que exemplo é que estes pais estão a dar aos filhos? É exatamente isso que vão receber a seguir. Eu estou à bica. Não é? Eu, por acaso, os meus pais ainda estão aí. Mas um dia partem. Partindo, sou eu que estou à bica. Portanto, o próximo a levar chutos na bengala e no andarilho, sou eu. Não é? Eu estou sempre a dizer isso. Oh. Lá vai ele com a darilha, ó. Vai, velho. Vai, velho. É assim que se faz. E se eu fizer isso, é isso que me vai acontecer. E depois vou poder lamentar. Ai, estou sozinho num lar. Pudera. Porque foi isso que tu semeaste. Tu estás a colher aquilo que tu fizeste. Não é? Então, o que é que aproxima as pessoas? Vamos agora para uma postura mais otimista. Honestidade. Procurar ser verdadeiro, calmo, direto naquilo que digo, positivamente. Ou seja, perceber que por cima das nuvens, não é? Por exemplo, há sol. Ser autêntico, ser eu próprio. A gente quando vê uma pessoa impostora, quando vê um chamado, desculpem o termo, lambe-botas, só não reconhece numa situação. Se estiver tão desesperado pela atenção de alguém, que até o lambe-botas serve. Porque senão ninguém tolera. Ou então aproveita-se. Está ali um lambe-botas, deixa-me aproveitar. E faz dele gato sapato. Não é? Ser íntegro é dizer uma coisa e procurar fazê-la. Pelo menos tentar. Não é? Esforçar-se, perceber que há esforço. Eu vou tentar fazer isto, eu juro. Eu acho que isto é o que está correto. E fazer por isso. Que é uma coisa que nós, em termos de espiritismo nos interessa bastante, a integridade. Eu gostava de passar aqui isto para baixo, mas não consigo. Não vejo o cursor, está aqui. Ah, desapareceu. Não interessa. Bota. O desejo do bem. Toda a gente gosta de estar com alguém que deseja o bem aos outros. Se eu quiser o bem para o mundo... Ah, tipo Miss. O que é que tu desejas? Ah, e a paz e tal. Olha, devíamos ter aqui uma Miss, Lucas. Estás a ver? Falar de paz. Devias ter aqui uma Miss. Estás a falhar? Estás a ver? O que é que tu desejas? Paz no mundo, o bem dos outros e mais não sei o quê. Essas coisas assim. E esta é muito importante. Ter autoestima elevada. Toda a gente gosta de estar com alguém que tenha autoestima em alta. Não estou a falar de alguém presunçoso. Depois tenho outro limite. Não é? Estou a falar daqueles que estão bem consigo próprios, que estão bem com a vida, que são positivos, que sorriem. Não é? São essas pessoas que nós... É dessas pessoas que nós queremos aproximar-nos. Resta saber se nós temos capacidade para isso. Respeitar os outros, obviamente, e darmo-nos. Esta é a melhor solução. O que é o amor? Falamos muito de amor. O amor é isto. É a disponibilidade. É nós darmos-nos aos outros. Darmos-nos não é no sentido de ser totó e fazer tudo o que querem, usarem e abusarem de nós. Nada disso. É nós estarmos disponíveis, ter disponibilidade. E pá, olha, tu que está a tocar o telefone agora, é aquele fulano, ele ia mudar de casa. E se calhar é melhor não atender. Já vou. Não é? É melhor não atender. A seguir sou eu que mudo de casa, vou-se ligar para toda a gente, ninguém atende. É? A gente não precisa de fazer, estar a pensar naquilo que os outros têm para nos dar, mas fazer só porque deve fazer. Essas são as pessoas que podem mudar o mundo. E para se mudar o mundo não é preciso ser Gandhi, nem o Divaldo, com todo o respeito, nem Jesus, nem nada disso. Não é preciso nada disso. Não, quer dizer, também não havia nada para mudar, não é? Mas basta nós sermos assim. E não preciso de começar, ah, vou já mudar a minha cidade, vou já começar por mudar Braga. Mas vai ser já, vou lá fazer uma revolução, vai começar. Não, começa por ti e depois por casa. Em casa toda a gente precisa. Tens umas filhas, tens duas meninas espetaculares, precisam de ti. Não é? Hoje já se vê algumas crianças a dizer a palavra amo-te com mais facilidade. Algumas. Mas eu tenho lá duas catraias que dizem isso com muita ligeireza. Então, a mais nova, já contei histórias da mais velha, agora a mais nova também tem direito a um bocadinho de não é, uns 5 minutos de fama. Então, aqui atrasado, ela não diz amo-te. Ela ainda não conseguiu perceber muito bem o que é que quer dizer amo-te. Então ela diz, eu adoro-te. Diz isso, adoro-te, quer dizer, lembra-se, chega, oh Lucas, adoro-te, não sei como, não é? Mas, oh Lucas, adoro-te. E então, aqui, há uns tempos, tenho um amigo com quem, e sou amigo dessa pessoa, com quem corro. E então, a gente corre ao domingo de manhã e no fim a gente vai logo empanturrar-se com bolos de arroz. Quer dizer, isto não é só desgastar o corpo, não é? A gente também tem que o manter. Porquê que a gente come bolos de arroz? Porquê? Porque são bons, não é? Tem açúcar muito, mas são bons, não é? E então, a Gabriela chega lá e diz assim, abraçou-se a ele e tudo, e diz ela assim, oh Augusto, adoro-te. Nem foi, acho que foi adulto, que ainda nos dizia o Zé, Augusto, adoro-te. E o Augusto, que é uma pessoa muito carinhosa, mas que tem alguma dificuldade em lidar com sentimentos, não tem esse tipo de comportamentos, não está habituado, virou-se para ela e disse-lhe assim, eu também gosto muito de ti. E ela diz assim, Augusto, eu disse adoro-te. É diferente. É? É claro que a Gabriela tem muitos fãs, por causa desse tipo de atitudes. Então, para finalizar, aqui no fundo, quando a gente fica só, por causa deste tipo de comportamentos, deve-se a quê? Deve-se a que a gente só recebe aquilo que dá. Se nós formos egocêntricos, se formos chatos, nós só teremos pessoas assim. Não é? Enfim, quem é que vai querer? Quem quer estar com uma pessoa assim? Então nós recebemos na medida daquilo que damos. Por isso é que dizia ali no slide anterior, nós temos que nos dar. Ao mesmo tempo, a pessoa egoísta, que quer todo este tipo de atenção para si, não se pode fazer rodear de pessoas altruístas. As pessoas altruístas têm mais do que fazer, querem ser felizes. e querendo ser felizes, não estão para gastar tempo, energias e sinergias com pessoas que não querem elas próprias dar os passos que têm que dar e sair daquela cepa torta. Então aproximam-se daqueles que estão, como dizia o Cristo, que têm ouvidos para ouvir aquilo que têm para eles dizerem, que têm olhos para verem aquilo que eles têm para mostrar. Não é? E o Cristo já disse isto há muitos anos. Nós continuamos com atitudes a fugir desse tipo de registro. Então, outra coisa muito interessante é quando vemos gente a dizer assim, porque eu não tenho amigos. A mim mete-me os nervos isso. Quando alguém vem ao pé de mim e diz que não tem amigos, e eu só me apetece ser assim, bem feita. Não é? Por um motivo muito simples. Porque normalmente só não tem amigos quem não consegue ser amigo de ninguém. Então, se não tens amigos, pensa bem que tipo de amigo é que tu és. Eu não consigo perceber que alguém me diga assim, amigos são poucos, eu tenho colegas. Desculpa lá, meu, tu deves ser uma pessoa muito difícil. Tu não tens amigos, só tens colegas. Imagina o tipo de amigo que tu és. Deves ser exemplar. Concordam ou não? Vamos, mas é comer, não é? Falta pouco. Eu não consigo. Ai, Jesus. Olha, agora já fui à vida. Bem, não interessa. No fim, o que é que interessa? Ser assertivos, ser úteis, não é? No fundo, ser alguém. Se nós formos alguém, se formos assim, estaremos em paz, que é o tema que nos traz aqui, e muito, às vezes vamos ter que desligar o telefone, porque nós não conseguimos estar sozinhos. Obrigado a todos. Obrigado, Uli.